Já vai longe essa queda de braço entre o governo do Paraná e o Ministério Público. O Ministério Público faz exigências, quer verbas, quer espaços físicos, quer também manter a sua polícia, que é o GAECO, bem organizada e sem intervenção nenhuma de qualquer outro órgão. Uma coisa que só acontece no Paraná. O GAECO indica quais os policiais que quer à sua disposição. O GAECO não discute, não negocia. O GAECO apenas quer. Acontece que Cid Vasques, o secretário de Segurança Pública, que é também procurador de justiça, ele é do Ministério Público, acredita que essa é uma aberração, que o GAECO, o do Ministério Público, não pode ter regalias e privilégios que o levem a organizar uma polícia do Ministério Público que não obedece regras, tem limites. Nesta queda de braço, o Ministério Público faz ameaças, pressiona e não renova a licença de Cid Vasques. Apenas a de Cid Vasques. Renovou as outras licenças todas. O problema é o GAECO e a Secretaria de Segurança Pública. Pois bem, não renovou, mas Cid Vasques deve continuar no cargo porque o Tribunal de Justiça do Paraná lhe concedeu uma liminar em que lhe garante ficar no cargo até que se resolva, até que se decidam todos os embargos, apelos e recursos feitos. Não há dúvida, portanto, que com a ampliação dos efeitos da liminar do Tribunal de Justiça, tal como solicitado por Vasques e deferido, está preservada a autorização para seu afastamento e manutenção de sua função de secretário de Segurança do Estado do Paraná. O Ministério Público não desconhece isso e, justamente para estar ciente dessa decisão, tenta alterá-la por meio de embargos de declaração. Portanto, a situação no momento é a seguinte: tudo como dantes, Cid Vasques continua secretário e o Ministério Público luta para tirá-lo do cargo. Uma queda de braço estranha em que o Ministério Público quer interferir diretamente na nomeação de membro do governo estadual. Vamos ver como fica. Ainda há uma batalha judicial enorme pela frente. E até que ela termine, Cid Vasques é o secretário de Segurança Pública, com plenos poderes, inclusive para modificar os hábitos e os vícios do GAECO, do Ministério Público. Bom dia a todos.